Olá, meus pequeninos. Aqui é o vosso Contos a Contar. E eu sou a Drica, a vossa amiga de sempre. Bem, vamos lá brincar? Pois vamos, com os vossos amiguinhos, com as novas aventuras e musiquinhas para vocês aprenderem e se divertirem. Espero que gostem. Até já! Branca de Neve. Havia uma linda rainha bondosa que queria ter muito uma filha. O sonho da rainha era ter uma filha com a pele tão branca quanto a neve, os lábios tão vermelhos quanto o sangue e os cabelos tão negros como o ébano. A rainha, então, chamou-a de Branca de Neve. Mas a linda rainha morreu logo depois, deixando o reinado mergulhado na tristeza. O rei se casara novamente com uma rainha muito bonita. Entretanto, era uma rainha vaidosa, que vivia olhando-se no espelho. Branca de Neve ficou esquecida. Ela fazia as tarefas domésticas com os outros empregados do castelo. Espelho, espelho meu! Existe alguém mais bela do que eu? Minha rainha, és a mais bela em todo o reino. A resposta do espelho mágico sempre a deixava satisfeita. Até que um dia... Espelho, espelho meu! Existe alguém mais bela do que eu? Minha rainha, és muito bonita, mas Branca de Neve é a mais bela do reino. Branca de Neve? Preciso dar um jeito em Branca de Neve. Já sei. A rainha contratou um caçador para uma tarefa terrível. Tão terrível que ele não teve coragem de executá-la até o fim. Fuja, Branca de Neve! Não volte para o castelo. A rainha quer matá-la. Os animaizinhos ficaram com pena de Branca de Neve ao vê-la assim desesperada. Mostraram um caminho na floresta e seguiram por ele até verem uma casinha. Parece uma casinha de bonecas, de tão pequena. Ai, que sono! À noite, os donos da casa retornam. Ih, alguém esteve aqui! Vamos deixá-la dormindo. Amanhã vamos conversar. Na manhã seguinte, Branca de Neve acordou de um sono reparador. Ela contou aos anõezinhos tudo o que se passou com ela. Você poderia ficar conosco, Branca de Neve. Bem, eu não sei se deveria. Por favor. Está bem, eu fico. E assim foi. Os sete anõezinhos iam trabalhar e Branca de Neve cuidava da casa. Mas, no castelo, a rainha observa através do seu espelho mágico. Então, Branca de Neve ainda está viva? Não posso nem confiar nos caçadores. Tenho uma ideia. Vou acabar com ela pessoalmente. Hã? Oh, assustou-se, minha querida. Sou apenas uma velha vendedora de maçãs. Gostaria de comprar algumas. Estão deliciosas. Desculpe-me, mas não tenho dinheiro para comprar as suas maçãs. Ora, vejo que você é muito educada. Nem parece da floresta. Tome esta maçã como presente. Experimente. O que está acontecendo? Enfim, já não é a mais bela Branca de Neve? Não podemos enterrá-la. E ela era tão linda. Os anõezinhos decidiram construir um caixão de vidro para poderem ver a beleza de Branca de Neve. Muito tempo se passou, até que um príncipe apareceu e viu Branca de Neve dentro do seu caixão de vidro. Apaixona-se por sua beleza e lhe dá um beijo. E Branca de Neve acorda de um longo sono. Então, a princesa Branca de Neve casa-se com o príncipe e foram felizes para sempre. Pequeno Hiawatha. Descendo o rio e passando pelo desfiladeiro, pelas águas do Taquemenó, navegando pelas curvas e voltas, navegando por entre as sombras, vinha o pequeno Hiawatha em sua canoa de casca de vidoeiro. Ele vinha em sua canoa, uma chibol, através da cachoeira de Minnehaha. Os passarinhos cantando ao seu redor, acima dele. Cantava o azulão, cantava o tordo. Não atire em nós, Hiawatha. Descendo pelas corredeiras do rio, descendo o rio vinha Hiawatha. Em um redemoinho na água, a canoa de vidoeiro andou em círculos, girando e girando no redemoinho. Mesmo assim, o pequeno Hiawatha continuou remando com coragem, sem medo. Pois ele tinha ido caçar um alce, caçar um coelho, um vapaço, caçar um esquilo, um adjiduamo, caçar um urso grande, Michemokwa. Destemido era esse grande guerreiro, com todas as habilidades de um caçador. Hiawatha sempre sabia onde pisava. Thank you. Thank you. E foi assim que Hiawatha chegou ao fim de um dia de caça. E o castor o chamou de irmão e o ajudou a voltar para casa. Enquanto o coelho e o esquilo vermelho e o pequeno cervo que o observara viu nele um grande amigo partindo. Hiawatha, o grande caçador. Hiawatha, o grande guerreiro. Hiawatha, o grande chefe da tribo. O pequeno grande Hiawatha. Indecisa. Apetece-me algo doce. Já sei, pode ser aquele bolo. Pastel de nata. Foi o que eu pedi naquele dia. Quando tu entraste por magia no café. Pastel de nata. Foi o sabor que eu provei. Quando tu olhaste e eu olhei também para ti. Foste e serás sempre o rapaz que hoje acabou, mas eu para a semana eu volto com mais aventuras e mais amiguinhos e várias músicas. Espero que tenham gostado. Eu adorei estar com vocês. Portanto, muitos beijinhos e abraços. E até para a semana. Tchau, tchau.